quem ensinou a pedir? Quem ensinou a matar? Quem ensinou a fugir? Quem ensinou a chorar? Quem ensinou a sorrir? O Ministério da Saúde diverte mais. Quem fuma e bebe se diverte. O brasileiro sempre leva bala de troco. O brasileiro sempre leva bala de troco. De uva, morango, hortelã ou de coco. De uva, morango, hortelã ou de coco. Quem ensinou a pedir? Quem ensinou a matar? Quem ensinou a fugir? Quem ensinou a chorar? Quem ensinou a sorrir? A bandeira do Brasil adverte ordem, progresso esquece. O brasileiro sempre leva bala de troco. Ah, o brasileiro sempre leva bala de troco. De dia, de noite, na rua, no morro. Eu morro de inveja da gente do morro, que morre todo dia em cima do morro. Não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai sambar. Quem ensinou a chorar, quem ensinou a sorrir? Quem ensinou a roubar, quem ensinou a pedir? Quem ensinou a matar, quem ensinou a fugir? O Ministério da Saúde diverte e o povo brasileiro emagrece. O brasileiro sempre leva bala de troco no coco. O brasileiro sempre leva bala de troco no coco, no coco, e volta pra casa sem dinheiro no bolso. Volta pra casa sem dinheiro no. O Ministério da Saúde diverte e o povo brasileiro emagrece. A bandeira do Brasil diverte ordem, progresso esquece. O Ministério da Saúde diverte mais. Quem fuma e bebe se diverte. O brasileiro sempre leva bala de troco. O brasileiro sempre leva bala de troco. O brasileiro sempre leva bala de troco. O brasileiro sempre leva bala de uva, morango, hortelã ou de coco. De cima dos telhados te vejo de novo, mas volto pra casa sem dinheiro no. O Ministério da Saúde diverte.